Jovem Cita, eu te trouxe para cantar no karaokê. Eu tenho vergonha. Ah, meu Deus. Ah. Jovem Cita, o Scooby vai cantar com você. Ah, meu Deus, socorro, vamos lá. Vai lá, Rose. Nós já come no domingo. Nosso amor era tão lindo. Nós descíamos pro boqueirão. Canta direito, minha filha. A comer quebrada lá na praia. E você de Minas. Eu pulo para o alemão de carro conversível. Eu venci.